Estamos de volta aqui em mais uma edição da RRB. Finalmente ela saiu, né? Depois de 6 meses parado, a gente tá de volta. De antemão, eu já queria pedir desculpa a vocês, porque os assuntos dessa edição estão um pouco atrasados, né? Nós gravamos essa edição um pouco depois do carnaval, ou seja, já passou o quadribol, já tá quase no final do ano letivo. Intercasos já tá pra começar aí, começa esse sábado. E os assuntos estão um pouco atrasados, mas a edição não deixa de estar legal, ok? Então aproveitem bastante a edição. Em 5, 4, 3, 2. Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou o Gui. Oi, eu sou o Davi. E eu sou o Lucas. E esse é mais um. Isso não é o AI. É RRB. A sua primeira informação do seu mundo bruxo. E voltando com mais uma edição da RRB e uma nova entrevistada dessa noite. Alguém não só bem especial pra mim, mas também pra qualquer jogador. Ex-monitora, ex-monitora-chefe, atual diretora da Lufa Lufa. Anne. E Anne, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Melhor agora. E junto com a Anne, acho que impossível não ocorrer uma RRB sem meus companheiros de narração, Guilherme e Nicole. Aqui. Então, boa noite. Aqui. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Nicole. Boa noite, Lucas, boa noite, Nicole. Boa noite, pessoal, que tá ouvindo a gente. E primeiramente, eu acho que o que a gente tem que perguntar aqui é, Anne, como é que foi essa transição? Não da monitoria para diretoria, mas sim do cabelo longo para cabelo curto. O que que passou na sua cabeça para fazer isso? Essa era pro final, velho. Mas tá, vai. Eu revi o dia adolescente atrasado, assim. Fiz 18 anos, me senti velha demais, resolvi cortar o cabelo. Fingi que eu tenho 13 de volta. E qual foi a reação do seu namorado com isso? Não sei, ele sumiu completamente quando eu cortei o cabelo, ficou 2 semanas completamente desaparecido. Só quando eu fiz ele crescer de volta que ele apareceu. Talvez ele tenha se assustado e corrido, não, acho que ele foi comprar uma venda, mas tudo bem. Ou uma peruca. Mentira, eu tenho certeza que ele diria, não, eu só fui resolver uns problemas aí, mas eu amo ela do jeito que ela é. Ah, tá bom. Então, fala pra gente um pouquinho dessa transição sua, da monitoria-chefe pra diretoria. Como é que foi isso tudo? Não sei, eu devia ter pensado nisso antes. A função não é muito diferente do que eu tava fazendo antes. Porque, a minha preocupação com a minha casa continua a mesma, com os alunos também. Só que agora, em vez de eu estar como uma aluna, eu tô sendo vista como uma professora, como alguém acima deles. O que não é muito verdade, porque eu tenho praticamente a mesma idade do que todo mundo que tá ali. Então, tá sendo meio esquisito pra mim ainda. Do tempo de monitora-chefe, velho, qual foi o pior problema que você teve que solucionar? Como monitora, teve alguns problemas. Toda vez que a gente vai escolher um monitor novo, ou que tem algum monitor que meio se rebela, assim. Mas a pessoa vai falar, teve aquela confusão com a Leia no banheiro, mas... Aquilo foi divertido, eu não achei um problema, assim, eu tive que fazer meu trabalho e depois a gente riu muito da situação, foi engraçado até. Tá, eu quero fazer a próxima pergunta agora. Todo mundo sabe que Lufa Lufa é uma casa, assim, tem menos gente quer ir pra Lufa Lufa. Você, sendo uma aluna da Lufa Lufa, de certo modo também uma representante da Lufa Lufa, antes e também agora, de certa forma, é mais difícil controlar essas pessoas, por exemplo, no intercasas, tem menos alunos, é mais difícil fazer selecionar alunos, esse tipo de coisa? É um pouco mais difícil porque a gente tem menos gente interessada na casa, assim. Mas é legal porque a gente sempre tem novato que tá querendo participar, que tá querendo... Sempre tem algum novato querendo entrar. E as pessoas que estão na Lufa já há mais tempo são pessoas que estão realmente dedicadas, assim. É, o G, a Mila, são pessoas que estão aí faz bastante tempo e estão ajudando. E eles não vão desistir da casa para ir para outro lugar ou qualquer coisa assim. Ione, olha só, tem mais um ano aí começando, mais um ano letivo que começou com esse ano, né? Copa das Casas, sem dúvida. E a pretensão da Ufa-Ufa para essa Copa, como é que tá? Eu não sei, eu acho que esse ano a gente tem aí dois monitores muito bons, a gente tem alguns alunos antigos que voltaram, que tá sendo legal, vão ajudar a gente também. E eu acho que esse ano, sei lá, vamos trabalhar, eu vou estar aí, não vou poder ajudar como aluna, só como diretora, então isso vai perder um pouco, mas eu acho que tem bastante novato interessado em participar também. Com relação ao magistério, Oni, o que você está achando de, no lugar, essa coisa de inverter os polos, porque agora você não vai ali no tópicozinho, seleciona e responde a aula de um professor, mas você vai no tópicozinho e posta sendo um professor. Como é que está sendo essa sensação de postar, de elaborar toda uma aula e depois corrigir diversas aulas de diversos alunos e dar sua nota? Como é que é esse seu critério? Como é que é seu julgamento de aula boa e aula ruim? Como é que é todo esse seu mecanismo de julgamento de aula, de ensino em cima da matéria de feitiços? Você tem que usar a sua criatividade, você tem que trabalhar dentro daquela situação, mas como professor você tem que dar a situação para o aluno. Então, tipo, eu procuro sempre pensar em aulas que o pessoal tenha bastante interação para fazer, apesar de, tipo, nos anos iniciais ser um pouquinho mais chato, porque são feitiços mais simples. E, principalmente nos primeiros anos, eu tenho tentado não ser muito exigente. Eu quero que o pessoal aprenda a apostar, tipo, não só como... Não só em aula, porque ali, tipo, eles podem aprender a postar no RPG em si, aprender a usar detalhes e tal, assim. É nisso que eu me preocupo mais do que, tipo, se ele fez o melhor feitiço, se ele foi o melhor aluno em sala. Eu quero que eles aprendam a escrever bem, porque eu acho que é uma coisa que eles vão usar isso não só em Hogwarts, como fora também. Bem legal. Então, Guilherme, Nicole, alguma pergunta relativo à diretoria da Anny? Agora, ou a gente já passa para outros tópicos? Não, eu tenho uma pergunta. Como é que foi a reação do pessoal quando você de repente saiu de ser monitora, passou para ser professora e diretora? O pessoal ainda te vê como uma cara de monitora? Como é que é isso? Não sei, assim, as pessoas, os meus amigos, as pessoas que andavam comigo em Hogwarts têm, tipo, levado super bem, assim, a gente conversa ainda e tudo. Foi engraçado porque quando eu saí como aluna, eu não tava já confirmada como professora, então teve muita gente que, nossa, que pena que você tá saindo, e agora como que a gente vai fazer? Mas aí eu não ia conseguir me afastar da escola, daí eu resolvi voltar como professora, e gostei de ter pego o cargo de diretora, porque daí eu pude continuar ajudando a casa e tudo do jeito que eu fazia como monitora e tal. E como foi a luta contra o desemprego? Boa pergunta. Ótimo. Olha, eu já tava querendo ser professora, eu já tinha conversado com o Arthur e tal, já tinha mandado meu currículo pra ele, e se eu não fosse a professora, também já tinha meio que uma vaga no Profeta Diário, porque eu tinha estagiado lá por um tempo e já conhecia a editora e tal, e ia me dar bem com a Elisa e tal, a gente já se conhece. Então, desemprego em si eu não tive muito problema, não. Agora, o que eu queria saber é que naquele meio tempo, onde você só era adulta, meio vagabundo, quer dizer, adulta, como foi? Como foi, velho? Esse tempinho livre, vamos dizer assim, sem... Eu tirei esse tempo pra ir pra casa, pra ver os meus pais, porque eu não faço isso com muita frequência, só nas férias da escola. E depois, como eu ia ser professora, e sim, você não sai como aluno pronto pra ser professora. Então eu aproveitei pra estudar um pouco, viajar um pouco, conhecer coisas novas, assim, pra poder ter o que passar pra turma. Então, Nathalie, fala pra gente um pouquinho desses 3 últimos dias aí. Três últimos dias? Porque afinal, os três últimos dias não foram um tempo comum do ano, e sim o carnaval. Então, o que que a off da Anne aprontou nesse carnaval aí que eu quero saber? Eu dormi. Não, sério, gente, eu sou de Curitiba. Em Curitiba não tem carnaval. A cidade fica deserta, as pessoas que gostam de carnaval fogem. E aqui fica parecendo invasão zumbi, assim. Tipo, as ruas são desertas e tudo. Então eu saí um pouco com meu namorado, fiquei em casa, fiquei muito no fórum, aproveitei que eu não tava trabalhando. Não fiz nada, assim, especial. Mas enfim, olha só. Vamos chamar outro diretor aqui, então? Ou a gente já encerra e chama outro? Participa junto, como é que é? Não, participa junto. Vamos fazer o seguinte. Anne, fica com a gente aqui no palco. O palco é ótimo. Me senti o Faustão agora. Pô, faz o seguinte aí, fica pra gente entrevistar o Giovanni. What do you want with a rocket ship? What business do you have on Mars? Well, let's just say, pig faults, here I come. Pig faults, yum, yum, yum. E mais uma RRB que a gente não poderia deixar de falar de um assunto que não é só do RPG também, né? É um assunto que envolve todo e qualquer fã de Harry Potter. Infelizmente, toda uma saga tem seu fim, assim como a nossa saga teve nos filmes esse ano. Ou ano passado, posso estar me confundindo? Ano passado. Ano passado, é ainda muito recente, o ano não começa depois do carnaval, mas a gente da RRB achou que nada mais justo do que falar cada um pouquinho dos 8 filmes, até porque um é dividido em primeira e segunda parte, pra gente ver como é que ficou. E é sobre isso que a gente vai estar pedindo a sua opinião agora. Nicole, fala pra gente um pouquinho do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. O que que você achou? Caramba, eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi na TV aberta. Eu tinha uns 10, 11 anos, sei lá. Enfim, estava sentada lá assistindo o filme e, observação, eu já tinha lido o livro. Aí eu, não, vai ser massa, comecei a assistir. Aí, acontece, aquela porra daquele professor, filha da mãe, enfim. Maldito professor de defesa contra a arte das trevas, que é um cargo amaldiçoado em Hogwarts, fato. Aí, não, o professor Quirrell, um anjo de pessoa. Sim, ela é minha mãe e vai bem também, né? Sim, enfim, eu não lembro direito o que citar sobre qual parte que eu menos gostei do filme. E você, Gui? O que que você achou do filme? Bom, comparado com a Nicole e com a maioria, eu acho, dos que assistiram a saga, acompanharam, eu conheci Harry Potter muito recentemente. Acho que deve fazer uns 4, 5 anos que eu conheci. Mas pelo que eu li, pelo que eu já vi do filme, pra mim a melhor parte daquele filme é quando o Harry ele entra no salão principal pela primeira vez pra fazer as seleções. E ele é selecionado pra Grifinória após o épico dilema do chapéu entre Sonserina e Grifinória. Também é a minha parte favorita. Minha parte favorita. É muito massa você ver aquele monte de aluno lá, todo mundo olhando. E aí ele senta lá, o chapéu começa a falar com ele. Nossa, eu acho muito legal. Pode falar. Essa parte foi sensacional mesmo, do diálogo e tal. E você, Davi, o que, que você achou? Gente, dos 8 filmes eu achei o mais, assim, tipo, não melhor, mas que, tipo, o mais mágico, tá ligado? Porque eu era muito novo, não muito novo, mas também era novo. Daí foi minha mãe que me levou pro cinema pra assistir. E eu fiquei totalmente apaixonado pela série. E, cara, tipo, quando ele foi pro beco, cara, nossa, eu nunca tinha visto filme assim. Era muito, muita roupa diferente, tá ligado? Como eu não sei como é que chama. Era um outro mundo, né? Era o beco, né? Era, tipo, era muita roupa, assim. Eu não sei como é que é. Cenografia, não. Sobretudo? Como é que chama? Não, tipo, as roupas dos filmes, como é que chama? Figurino. Era muito figurino legal e estranho, entendeu? Que eu nunca tinha visto. E, tipo, pra mim foi muito mágico aquilo dali. E dali começou o filme, pra mim. É que meio que a gente pode se identificar um pouco, né? Porque, de repente, o Harry, ele vivia num mundo totalmente fechado, onde a família, ele não tinha praticamente família, a família odiava ele praticamente. E aí, do nada, ele descobre que existe um lugar que todo mundo conhece ele, todo mundo gosta dele. E aí ele começa a viver isso e a gente meio que acompanha ele e começa a viver isso junto com ele. Isso não, que eu acho mais legal do primeiro filme. E o legal do primeiro filme, eu lembro, até hoje, né, depois que a gente viu tudo, leu todos os livros, enfim, entrou num mundo também que a gente conseguiu criar, que é o RPG, a gente vê que, de fato, os atores principais, que no caso faziam o Rony, a Hermione, o Harry, eles tinham a idade condizente com a idade do filme, sem contar que você tinha todo aquele, ainda aquela coisa mais mágica que o Davi falou, aquele contexto um pouquinho mais infantil, até pra gente também, porque, poxa, nós éramos crianças, junto com eles. Então, aquilo tudo, o começo, quando o Harry e o Rony se encontraram, e depois, quando eles começaram no trem a conversar com a Hermione, e ali foi construindo o começo da amizade que durou uma saga inteira e fez eles enfrentarem futuramente o temido Lorde das Trevas, eu acho que aquilo tudo foi bem legal. E recordar aquilo tudo até acaba sendo muito legal pra gente, porque a gente cria também nosso laço de amizade um pouco em cima dessa fantasia toda. E torna ainda mais mágico o RPG que a gente tem. O que eu acho, que eu fico pensando a respeito, não só do primeiro livro, como dos outros também, é o e se, né? Por exemplo, e se o Harry não tivesse sentado junto com o Rony ali naquele vagão? Se a Hermione não tivesse ido lá pra procurar o rato... É o rato ou o sapo do Neville? É o sapo, né? Sapo. O sapo, sapo. Do Neville. O frevo? Qual que é o nome? O trevo, né? E como é que seria trevo. O trevo? Trevo. Acho que é trevo, é não? É trevo, não. Acho que é o... Enfim. O que teria acontecido futuramente se isso não tivesse acontecido? Será que... Sabe? É um monte de coisas que faz você pensar e ficar pensando em todas as hipóteses. Poderiam vir a seguir aí. Uhum. E esse primeiro filme me lembra muito também que, tipo, a gente acaba esquecendo das outras casas em meio à história, tá entendendo? Além de Sonserina e Grifinória, tem Lufa-Lufa e Corvinal que praticamente não aparece, é escondido. O que aparece um pouco mais é a Lufa-Lufa, que tem outros dois atores também. Mas o resto é praticamente escondido. Exato. Tipo, a gente só vem ver as outras casas ativamente depois desse filme. Parece que é no quarto, quando junta, quando começa o torneio, e depois na Ordem da Fênix. Uhum. Que é quando aparecem os atores e tudo mais. Pá. Agora, que a Anne me perdoe, mas quem aqui não foi apaixonado pelo Hermione desde o começo do filme? Nossa. Olha, ela é feinha, meu Deus do céu. Mas ela mudou para totalmente. Para com isso, Davi. Não, pra mim, eu sempre achei ela bem... Enfim, até quando eu era molequinho e assistia o filme, eu já era bem apaixonadinho por ela. Eu imaginava eu conhecendo com a Hermione quando eu era menor, assim. Tá. E esse, eu acho que foi um pouquinho do que a gente tem pra gente em relação ao primeiro filme. Vamos passar pro segundo? Pode ser. Bora, quando surge o belíssimo professor de Defesa contra a Arte das Trevas... Eleito 27 vezes o sorriso mais lindo. Pelo Diário Semanal. É, sensacional. Eu olho assim, tipo, a melhor parte do filme é quando eles começam, quando eles acham a passagem da câmera e o cara erra o feitiço por causa da varinha do Rony. Sensacional. Deixa eu lembrar. Pra mim, a parte, a sacada do Malfoy ter usado a pobre da Gina como bode expiatório foi muito massa, porque ninguém imaginava isso. E como é que tinha chegado às mãos da Gina aquele maldito diário? E o Dobby, com certeza o Dobby atrapalhando a vida de todo mundo, mas pelo bem maior, lógico. E salvando a vida também, né, no final. Exato. Fazendo também... de tudo... pra modificar as coisas. Sim, diz aí, Davi. Uma das partes mais loucas que eu achei do filme foi a Fênix chegando e, tipo, eu não sabia que era Fênix, né, quando eu assisti o filme. Daí, eu também não sabia que tinha lágrimas, essas coisas daí. Quando ela chorou, eu... Vale o que abestado. Chorando, pingando a lágrima no ferimento dele. Eu creio que a bicha E não ia fazer nada, né? É só isso mesmo. E você, Gui? Eu gosto da Murta. A Murta que geme, eu gosto dela no segundo filme. Apesar que ela só aparece nos filmes no segundo e no quarto, né? No torneio. Isso, no quarto. Não, que no... Ela ajuda o Harry a descobrir a mensagem dentro do ovo. Eu gosto dela, eu ficava até com dó dela, tá? Ficar vivendo aquele banheiro só. Então, pra quem não sabe, aí uma notícia de última hora, seja pro Profeta Diário, seja pra nossa querida Gossip Girl, temos já o amor de infância do diretor, né? Descobrimos que a Murta que geme nada mais é do que o amor de infância do Guilherme. Parabéns, Guilherme, acho bem legal compartilhar isso aqui, não só com a gente, com todo mundo. Isso era segredo, velho. Então... na boa. Que não fique com ciúmes, por favor. Era apenas um amor de infância. A Murta que geme já morreu, obviamente. Já morreu. Agora que eu achei muito injusto foi que, tipo, toda a série conspira contra o Voldemort, né? Não tem chance de nada. Porque Chapéu Seletor, a Espada de Gryffindor, aí Fênix, aí todo mundo contra ele. Isso é muito injusto, cara. Ele tá contra todo mundo. Até porque a gente... não teria motivos para odiar o Lorde das Trevas, né? Por que tanta conspiração contra ele? Por que não dar uma chance para ele, quem sabe, subir ao Ministério da Magia e virar um ministro e destruir o mundo? Apocalipse zumbi depois, talvez? Enfim. Acho que essa, com esses comentários bem legais, a gente passa pro terceiro filme. Nossa. Exato. Eu posso falar já do terceiro? Fala aí à vontade. Tá. Sobre o terceiro filme, a parte mais legal, que sempre quando eu assisto eu volto pra poder ver de novo, é aquela parte do bicho papão, quando eles estão na aula do Lupin, e aí estão naquela fila lá pra poder ele ensinar sobre como derrotar o bicho papão lá com ridículos, e aí aparece o palhaço, aparece a cobra, a aranha, aparece o Snape lá, vestido da avó do Neville. Acho muito legal essa parte. Não, em relação ao terceiro filme, que pra mim foi um dos melhores da saga, foi quando você teve início a inserção do Harry Potter, da trama de Harry Potter, a um contexto mais adulto. Pra mim, no terceiro filme, você passou a mostrar o filme em si, a saga em si, não aos olhos só de crianças, mas aos olhos de talvez jovens e até adultos. Ali você começou a ter uma evolução da maturidade deles e que permitiu que todos se inserissem naquele mundo de forma divertida. Eu acho ali o Lupin, a entrada do Lupin, quem não gosta do Lupin, né? Um dos três marotos. Ali você começa a ter uma noção de como eram os marotos com ele. Além disso, você tem toda aquela questão dele ser um lobisomem, e não só isso, é ali que o Harry aprende o feitiço, que não deixa de ser sensação, e todo mundo quer ter, e descobrir qual é a forma corpórea dele, que é o patrono. Então, eu acho isso bem legal. A forma como o patrono é mostrado, primeiro com uma barreira composta por luz, e que resguarda o conjurador dela, da escuridão, que é corpórea na forma... Não, na verdade, a escuridão que é corpórea em dementadores, porque os dementadores são basicamente isso, uma forma de escuridão com uma não é nem uma carne, mas sim uma compositura óssea não exposta em virtude dos capuz. E tem toda aquela questão do beijo, que eles pegam parte da alma, enfim, isso é bem legal. Aí toda essa coisa de confronto luz e escuridão foi show de bola. O que eu acho que faltou no terceiro filme, comparando com o livro, é a questão... Aquele teste final. Foi? O teste final do Lupin, pô. Que eles tinham que fazer 1 milhão de atividades, praticamente uma prévia do torneio Tribruxo. Não. Pra mim foi outra parte. Foi aquela parte, foi a parte que ele fala mais dos marotos. Aquilo ali, pra mim, devia ter no filme. Também. Eu acho que isso deixa a gente caminhar até o quarto filme. Muito massa. A parte do feitiço até hoje é a parte mais legal do filme, que eu achei o efeito muito massa. O feitiço pra trazer o Lorde de volta. Quando ele era sei lá, um monstro asqueroso e ceboso, que é a melhor definição pra forma antes, a meia forma corpórea dele. Exato, macumba das bravas. Enfim. É, porque tipo... É. O Guilherme completou aqui no chat falando macumba. É. Só queria retificar isso. Mas prossiga, Nick. Era tipo de macumba, sei lá, um feitiço bem intenso. E como o Rabicho, além de, mesmo sendo covarde, conseguiu ter um ato que muitos outros seguidores do Lorde não tiveram ao longo de todo o tempo, né? Mesmo que por medo de ficar do outro lado, mas foi uma decisão muito, muito poderosa, pô, você perder uma parte de si por uma pessoa que você não sabe o que faria mais afinito por você. Eu achei isso sensacional. Não vou mentir. E aí, Gui? Bom, o que você achou? Eu gosto muito da parte... Tem várias partes desse filme que eu gosto. Primeiro, quando eles estão no salão principal, naquela reunião de abertura lá do ano letivo, que entram os alunos de Durmstrang e de Bombatons. Acho aquela parte muito legal. Cara, velho, os caras lutando capoeira, pô. Aquilo ali é golpe de capoeira, os caras do Mistrain. Eu acho que devia ter dado mais ênfase aos alunos de Mistrain, mas, enfim. A parte do torneio tribruxo eu acho muito bom quando eles entram no lago, ou então na outra tarefa, quando eles estão dentro do labirinto, ou então enfrentando os dragões. E uma parte que eu não gostei, mas que, enfim, se a Jake Rowling decidiu, foi a morte de Cedrico. Eu achei meio paia, não queria que ele morresse mais. Ah, mas é um mal que... Necessário. Né? O único lufano do filme era Tyr. Que sacanagem, pô. Agora, como bom Sonserino, a gente não pode esquecer das frases do Rabicho. Alguém lembra? Alguém lembra? Não, até porque eu acho que eu tô longe de ser um bom Sonserino sobre filme. Sangue do inimigo, não sei o que, a força. Carne do servo, dada de bom grado. Osso do pai. Osso do pai, tirado sem consentimento. É, isso aí. Sangue aí. Do inimigo, tirado sem consentimento. E carne do servo, dada de bom grado. Pois é, né? Que, não na verdade, no livro, isso é uma coisa, assim, muito grande, meu. E eu descobri um dia desse, quando eu tava tentando fazer um negócio. Lembro. Isso eu lembro. Lembra? Lembro, você tava querendo fazer uma pergunta lá, não sei pra... Uma pergunta pra galera da derrubada com esse feitiço, sabe? Pra poder deixar o negócio bem intenso. De vez em quando a gente faz uns rituais na Sonse, quem for Sonserina aí quiser participar, viu? Fica à vontade. Doar uma mão, né? Igual o Rabicho fez. O Rabicho cortou a mão dele fora no filme. Nem deve ter doído, né? Nada, coisa boa, né? Não façam isso em casa, crianças, por favor. Nada que a nossa querida diretora Sara dos Samungos não resolva. Exato. Com certeza. Eu queria ter visto a Esfinge dentro do labirinto. Verdade, está aí um ponto que seria bem legal. Mas acho que o que mais marcou realmente no quarto filme, que ainda que todos me repudiem por causa disso, eu achei o pior filme, foi a morte do Cedrico, né? Que foi um personagem criado pro quarto filme, porque até então ninguém conhecia o Cedrico Diggory. Nem sabia que ele era um lufano. E de repente no quarto filme surgiu como um menino prodígio de Hogwarts e morreu ao final tentando ajudar seu amigo. E futuramente se revelou um vampiro que brilha no escuro, mas isso não vem ao caso. Foi de mal. Ele perdeu meu respeito depois dessa. Não, que isso. Ele morreu. Aí os Cullen, lá, sei lá como é que fala. Foram reviver depois, ele, não. Na verdade, o que ninguém sabe do Edward é que ele morreu pelas mãos do Voldemort. E o Cullen lá ajudou ele posteriormente. Então, tá aí a continuação. Quem quiser realmente acompanhar a história do Diggory futuramente, após sua paixão pela Cho, ele se apaixona pela Bella e brilha no escuro. Quem quiser saber o que aconteceu depois da morte do Diggory, assista os filmes de Crepúsculo. Se você tem algum pingo de sanidade, você vai perder logo após. gente, outra coisa que a gente esqueceu, não sei se alguém mencionou, que um dos personagens mais shows que eu acho que tem mais personalidade aparece nesse filme, né? Que é o Olho Todo Mute. Exatamente. Eu acho muito perfeito. Cara, velho, eu acho massa também quando o Crouch Jr. acaba enfeitiçando o pai dele, pra ele ficar, que chega até o Bartô a ficar mal e tá meio malucão lá na floresta, sobre o feitiço e tal. Muito massa. Ah, mas vamos lembrar que, só uma coisinha em relação ao que o Davi falou, o Harry realmente só conhece o Olho Tonto no quinto filme. Porque então, durante o quarto filme todo, aquele olho tonto que a gente via era nada mais nada menos do que um grande jogo de farsas de um ex-condenado, Azkaban, que aí tomou a poção pó de suco e, enfim, fez a parte dele aí enganando o Harry. Mas também, quem não se sente logo como Harry no quinto filme, familiarizado com o Olho Tonto de tanto que conviveu com ele no quarto? Então, não deixam de ser os comportamentos semelhantes, quarto e quinto filme. Com certeza. E como bom Sonserino, eu adorei ele como sendo outra pessoa no corpo dele. E isso já ensinou a gente no quinto filme, que eu realmente não acho justo a gente debater sem a nossa fundadora aqui, a Geisa. Oi, obrigada. Lembrando que essa voz muito ontem dela é porque ela acabou de acordar, então todos se encantem com essa voz fofinha. Posso falar o horário? Oi? Posso falar a hora? Eu acho justo. 4 horas da tarde. Ah, mas... Boa tarde, Giggs. Você almoçou, tomou café ou tomou café da tarde? Hoje jantou. Na verdade, ela almoçou com um copo de leite Nescau do lado, que já misturou um café da manhã e um almoço saudável. Muito saudável. Mas enfim, Gê, a gente veio discutindo até agora sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto filme, e a gente queria saber sua opinião pro quinto. Nada mais legal do que você começar falando. E aí? Então, o quinto livro foi muito lindo, muito ótimo, feliz, uma coisa muito fofa. Mas o quinto filme foi um dos piores, porque fugiu muito da realidade do livro. Foi, tipo, muito... Faltou muita coisa, coisa importante que eles não botaram, entendeu? Entendi. Então, mas realmente, se você for pegar o quinto livro, ele é um dos maiores da saga. Eu acabei olhando aqui por cima da minha prateleira e vi. Aí acaba, por mais que, acho que independente da pessoa, sempre que a gente lê um livro e vai ver o filme depois, a gente sente essa diferença, essa defasagem. A gente fica esperando uma coisa e aí não aparece aquela parte que a gente estava esperando. Exatamente. O livro vai ser sempre melhor que o filme, querendo ou não. Mas eu devo dizer que eu achei o quinto filme melhor do que o quarto. E você, Nicole? Bom, no quinto filme, eu gosto do quinto filme particularmente porque é quando o Atom desaparece. Que é sensacional, cara. Ela é muito, sei lá, enfim, indescritível. Porque... E também é quando você descobre meio que a paixonite dela platônica pelo querido Lupin. Uhum. É, eu acho que se for... Eu gostei do quinto filme pela ordem, né? Eu achei aquela saída inicial do Harry da casa dele finalmente e aquela disputa inicial... Que ele diga o adeio entre os membros da Ordem e os Comensais da Morte, sem dúvida, muito bem feito e muito legal. Eu gostei mais da parte da Armada de Dumbledore, que ele treinando lá na sala precisa, treinando os patronos, que é, tipo, na minha opinião, um dos melhores feitiços que existe. É muito legal. Pra mim, a melhor parte mesmo é a questão da Armada de Dumbledore. Treinando secreto da Umbridge. Exato. A Umbridge é um personagem marcante, né? Não tem como. Por mais que todo mundo odeie ela, sempre vai ser divertido você ver aqueles momentos do pessoal da armada de Dumbledore correndo de um lado pro outro com o Flitwick. É Flitwick? Não, o Argo. O Argo Filch. É, Flitwick é outro. O Argo correndo atrás deles e nunca encontrando. Show de bola. Cara, enquanto ele come, tá aí... é. Qual é? Não, esqueci o nome. Eita, pô, droga. Enfim, continua, gente. E aí, Davi, falta você dar a sua opinião. Pera, deixa eu falar uma coisa. Fui completamente desarmado depois dessa. Desculpa, mas é porque a gente não pode esquecer do Fred e do Jorge, né, cara? Eles arrasam. Eles são o máximo. Uhum. Cara, eles são muito fera, principalmente nesse filme. Tipo, eles impressionam, tipo, eles... Uau, foi muito top da balada, sério. Até porque quem aqui nunca achou o Fred e o Jorge top da balada? Eu vou ter então... gêmeos ainda e eles vão chamar Fred e Jorge, desculpa. E estarão na balada, então quem quiser conhecer os filhos da Geisa, vá à boate mais próxima. E aí, Davi, que tá gritando intensamente aqui no chat, mamãe, eu te amo, então... Filho, eu te amo! Momento declaração da rádio. É, fale tudo que você sente pra Geisa. Não! Davi. Brincadeira, vamos focar no filme e depois a gente faz um momento emoção aqui. É, Davi? Eu queria dizer pra minha mãe que eu amo muito ela. Que eu, apesar de ter gritado mil vezes, ninguém escutou porque tava mutado, enfim. Agora eu vou falar do filme. É, eu achei o melhor de todos, porque eu, como ex-velho caquético e aposentado de vista, não podia deixar de amar esse filme, né? Porque foi porrada, sangue, muita destruição, e foi muito louco. E foi muito louco, e é isso. Foi muito louco duas vezes. As minas pilham. Quase uns Jogos Mortais. Exato. Com certeza. Teve que espelharmos pro lado do vento. A única coisa que eu foi isso que o Harry sabe, aquele bundão. Aquele reducto, que reducto, né? Que é a é reducto do filme. Nossa, muito louco. Mas é a Gina, né? Não, eu acho que se eu não fosse apaixonado pelo Hermione, já eu teria uma quedinha pelo Gino. Cara, eu tenho uma queda pela Luna, ela é muito linda. Nossa. Não, gente, estamos falando de queda de fato. Eu casaria com o Hermione. Enfim, mentira, porque senão eu apanho pra Anne depois, então Anne, eu não casaria com o Hermione, eu casaria com você, sem dúvida. Mas tá. É... Brincadeira. Agora, vamos ao sexto filme. Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Eu gosto. Então, comece falando. Eu amo quando o Harry ataca o Malfoy. Ai, é muito bom, cara. Tipo, e a cara que o Snape faz quando ele percebe o feitiço que o Harry usou. Uau, Muito maneiro. Rock and roll. E até agora a Geisa achava que o Harry só sabia usar... Expelharmos. Tá, mas foi a única vez que ele usou outro feitiço sem ser Expelharmos e... E teve que ajudar... Esqueci o nome. Ajuda de um tutorial, estupefaça. Né? Isso, estupefaça. Foi a única vez que ele usou outro feitiço. Ele é muito cagão. Ele é um cagão. Ele é um frouxo. Covarde. Isso é... E esse foi mais um comentário bondoso da nossa querida Geisa. Uma querida lufana. Uma querida lufana. Cara, doce eu, lufana. Eu sou lufana. Mas, tipo, é, a gente tá vendo. É uma, era uma coisa que a gente espera dele. Tipo, ele não sobreviveu, ele não se diz o fodão, porque ele não faz nada, ele só caga. Ele só fica por trás da irmã e do... Ele não faz nada, só nada. Nada, exatamente. Ele só caga, como disse o Davi. Ele é muito ruim. Geisa, vamos lembrar que crianças também ouvem essa rádio, então crianças, não façam isso em casa. Isso, não, não, não falem. Não falem com sua mãe dessa forma. Passando a palavra para Nicole. E aí, Nicole, o que você tem a dizer sobre Harry Potter e o Príncipe Mestiço? Cara, velho, quando eles invadem Hogwarts e o Snape tem que matar o Dumbledore, eu xinguei 1 milhão de vezes o Snape. Fato. E eu acho a maior virada é quando você percebe que ele fez tudo aquilo para cumprir o pacto que ele tinha feito com a Narcisa. Bicho, eu vou... Desculpa aí. Eu desconcentrei porque eu fiquei... aqui, um monte de barulhinho no meu pé do ouvido porque tinha alguém falando aqui no Skype. Foi mal. Que é o Davi, como sempre. Porque o Davi vai falar, tipo, uma mensagem... Algo... Geisa, eu te amo. Ele fala... Geisa, aí manda. Eu, aí manda. Te, manda. Amo, aí manda. Aí... Uma frase simples. É tipo... Vários avisos. Meu Deus. Que isso, velho? Senhoras e senhores, esse é o Davi dando clique de rio. Esse é o Norris Tempo da rádio dando crise de riso. Dando prosseguimento, Davi, que não para de rir. Ele não está aqui, em condições, deixa eu falar. O Davi no momento não está em condições, tanto que ele acabou de pôr o microfone dele no mudo. Isso que está gritando. Guilherme, o que você acha do sexto fundo? Olha, sexto filme pra mim não foi muito bem o que eu esperava. Primeira parte, eu não gostei, foi a questão das cenas serem muito escuras. Não sei, tipo, se você for comparar o primeiro filme, A Pedra Filosofal, com O Enigma do Príncipe, você não vê toda aquela magia, aquela coisa toda. Tá certo que os personagens eles amadureceram, mas continua sendo um filme do Harry Potter. Exatamente, como a Lisa falou aqui no chat, parece Alien versus Predador 2. Enfim, é uma parte que eu, quando eu vi no cinema, eu meio que arrepiei, foi a morte do Dumbledore caindo lá da torre de astronomia. Foi meio que forte e eu meio que arrepiei também. E eu chorei muito, né, Gui? Porque, nossa, tipo, o Dumbledore era a força da escola, sabe? Você era a pessoa que representava Hogwarts. Aí você vê o Dumbledore morrendo, e aí, o que vai acontecer agora? É meio triste pensar nisso. Eu imagino o Davi rindo. Cara, eu chorei, foi de rir, quando a Bela disse no castelo. Minha irmã, eu gritar, parecia a risada dela. Você é louco, era muito louco. Não, eu acho que um personagem... Tem um personagem que se destacou, né? Porque quem não vai esquecer nunca da Bellatrix, mas... E as risadas dela. Mas em relação ao Harry Potter e o Príncipe Mestiço, o momento que eu... Momento não, porque são diversos momentos, mas o que eu mais gosto de fato no filme é o encontro do Harry com o livro que era do Snape. Então nesse filme você tem a oportunidade de ver como é que o Snape... aparentemente um professor tão severo e tão desgostoso com várias coisas, ele se mostra na infância dele e a participação que a Lillian Potter e o Tiago Potter, que são os pais do Harry, tiveram na infância do Severo Snape. E, enfim, tudo isso, toda essa engenhosidade, todo esse dom que o Snape tinha, acho bem legal. Eu gosto bastante do Snape. Como diz a Geisa aqui no chat do Skype, Severo alguma coisa. Enfim, Severo Snape é muito legal. E a gente não pode esquecer também do momento romance do filme para muitas meninas, que é o Harry Potter e a Gina Weasley. Enfim, começando... A sua relação, né? Com simples amarrar de cadastro. É que quando eu vi o filme foi muito maliciado. Na hora que ela abaixou... Todo mundo pensou besteira. Eu sei. Na hora que ela abaixou, a sala de cinema que eu tava levantou. Todo mundo com a mão na cabeça, eu não acredito. Mas eu não vou contar o que, que o pessoal imaginou, porque também não cabe, né? Não, eu todo mundo sai imaginando. No meu, a galera ficou tirando onda. Não, pô, abre o roupão dela e não sei o que. Meu Deus, né? Essas crianças de hoje em dia estão muito crescidas. Isso, meninas de 12 anos de idade gritando isso no meio do cinema. É. Que eu vi. Eu o que vi. As meninas de 12 anos de idade não estão fazendo hoje, né? Estão se posicionando a gente já. Pra trás, cara. Não, hoje as meninas de 12 anos de idade já jogam dominó, então... As crianças de 12 anos de idade têm mais experiência do que eu, fala sério. É, então, após uma pequena... Momento cômico aqui no chat. Voltando aos filmes. Guilherme, o que, que você acha do Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1? É, eu queria passar a palavra pra gente. Pô, cara! É que eu não tô lembrando muito bem, eu tenho a memória muito Geisa, fácil. Harry Potter e as Relíquias da Morte, passa ou repassa? Torta! Repasso. Não, mentira, eu faço. Então, deixa eu lembrar qual foi parte 1, eu já confundi agora os dois. Torta na cara! Droga, a parte 1 vai até onde o Valdão pega a varinha do Dumbledore. A parte do medalhão é no parte 1, né? É. Cara, eu pirei quando eles foram quebrar o medalhão. Sério, tipo, uau, fala sério, meu Deus. Ô, gente! Quando não entendi absolutamente nada, mas tudo bem. Quando o Harry pula lá no lago congelado e tal. Primeiro eu fiquei, nossa, que horror, que menino magricelo feio. Isso não vem a cara. Nota que a Geisa ama realmente o Harry. Não, mas sério, ele podia, sei lá, ser um pouquinho melhor se depilar daquela barriga dele. Tava muito estranho, ele é muito branco e cabeludo, feio. Tá. Ele não é feio, ele só é estranho. Enfim, prossiga. Quando ele pulou lá, tipo, mesmo tendo lendo, nossa, que horror. Mesmo tendo lido o livro, a gente fica naquela expectativa, né? Falei, putz, é agora. O cara vai se ferrar. Daí... Vai o Rony, aparece, tipo, é muito mágico, é muito lindo. Cara, é tipo, uau. Daí ele salva e acontece tudo. E na hora que o Rony vai quebrar, arrebentar lá o trem, o medalhão, tipo, é muito, ficou muito bem planejado a cena, sabe? Ficou muito... Tipo, eu falei, minha nossa, que coisa. É muito legal. Ah, não sei. Yay! Cara, foi muito lindo, foi muito fofo. Tipo, o Rony teve que lutar com uma coisa, sei lá, não sei se é porque eu sou muito ciumenta também. Ele teve que lutar contra o ciúme dele, teve que lutar contra... Uma coisa que ele vinha sofrendo todo esse tempo, sabe? Foi, tipo, um exemplo... Mais uma vez, Harry Potter mostrando exemplos de superação, cara. Tipo, lição de vida que a gente, sabe? A gente consegue. Eu posso falar agora? A gente controla nossas emoções. Quando a gente sabe controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente é capaz de fazer quase tudo. É, sobre a primeira parte do último livro, do filme. Cenas que marcaram. A Bellatrix tatuando aquela frase no braço da Hermione. Ela gritando lá e os amigos dela, Ron e Harry, não podendo fazer nada porque estavam lá embaixo, presos. É, a parte que o Dobby morre. Também é uma parte que... Pra quem gostava, acho que a maioria, todo mundo deve gostar do Dobby, com certeza. Há muito tempo ele vem acompanhando o teu. E só que, tirando essas partes, assim, eu particularmente não gostei muito do filme. Eu achei um filme muito parado, muito, sabe? Eles toda hora amarram a barraca, aí fugiam, amarram a barraca e fugiam. Eu achei um filme muito parado, um pouco sem muita ação. Prefiro deixar toda a ação pro último filme. E a gente não pode esquecer da dança do Harry com a Hermione, né? Porque, poxa vida, que dança foi aquela, minha gente? Pura sedução, pô, que valé. Você acha que dançavam como na época dos seus pais? Vamos pra parte 2? Parte 2. Pois é, eu acho que eu não posso falar da parte 2 ainda, já vou deixar claro o motivo. Eu ainda não vi o filme, então... Todos batem no Lucas. Não é todos batem, eu tenho uma justificativa boa. Minha parceira de filme, a época do filme, a Alana da Corvinal, não é MM, a Alana School, ela não podia ver. Aí a gente acabou deixando pra possivelmente... Então fica o convite. A gente não conseguiu ver o filme na data. Vamos então... lá em São Paulo. Não. Deixa eu ver com a Alana o filme. Alana. Depois eu chamo a Alana pra ver o filme comigo, né? Mas já saiu do cinema. Eu vou alugar o filme, né, Guilherme? A gente vai ver aqui em casa. Ah, tá. Enfim, depois eu cuido de chamar a Alana pra ver. Por hora... Eu acho que... Posso continuar? Você ia falar mais alguma coisa? Continua, vai lá. Tá, só queria falar uma das mortes do filme. Teve muitas mortes. Pode ser meio besteira, mas... No meu ponto de vista, a morte que eu fiquei mais chocado, assim, mais triste... Foi a parte da Lila Brau. Exatamente, gente. Porque, tipo, no sexto filme ela era tão alegre, uma menina tão... Sabe, sorridente, tava sempre feliz. Aí você vai e passa 3 segundos, mostra ela caída no chão com o vampiro. Vampiro? Lobisomem. Vampiro? Lobisomem. Vampiro, meu Deus. Ah, é porque ele tava falando do. Da não, vida tá póstuma do Cedrico. Não, ele lembrou então, assim dos fatos e tal. Exatamente. Então, quem não sabe, até pra Geisa que chegou agora. Quem não viu ainda o filme, vale a pena ver o Harry Potter 7 e as Relíquias da Morte. No Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Porque o que o Guilherme está ressaltando aí foi a morte da Lila Brown exatamente pelo Cedrico Diggory. Após ele virar o Edward, foi ressuscitado pelos Cullen. O Voldemort recrutou ele, usou uma das 3 maldições para controlar ele e ele matou a Lila. Então... Cara, eu não conformei com aquela morte, eu não gosto. Foi a pior morte do filme pra mim. Não foi nem a do Snape, que foi muito forte, foi a da Lila pra mim. Não, eu obviamente tô brincando em relação ao Edward no filme, mas, enfim, vamos passar pro próximo comentário. Acho que as duas meninas falaram seguidamente da última vez, então nada mais justo que o Davi falar agora. Vai, Davi. Eu ainda tô muito nervoso e eu queria dizer que eu amo todos vocês. Então... Gente, eu tô meio desorientado. Gente. Nossa, assim, eu gostei muito do último filme. Pra mim, eu não chorei, porque eu queria ter chorado, mas eu tava com muita vergonha e acabei não chorando. E tinha muita gente chorando. E eu não gostei do final, porque deu um ar que ia continuar, mas não vai continuar. Então foi uma esperança, assim, uma falsa esperança, vamos dizer. Foi depressivo, na verdade. Pois é. Não achei legal o Harry ter quebrado a varinha e jogado, porque isso é um imbecil. E, meu Deus do céu. Com a varinha mais potente do mundo. Pois é. Joga ali no lixo, pô. O que fazer, né? É, pronto. Ele pra é mim, um cagão, como tu da jeito, né? Tô de varinha. É um então... cagão. Um arregão. Então vai lá, Geisa. O que você achou do filme? Eu amei. Tipo, super amei. E o que você achou do Harry no filme? Ele foi um pouco menos cagão. Ele não foi... Geisa, não deixou... crianças ouvem essa rádio. Ele foi cara, um pouco menos... Como posso expressar? Covarde. Foi um pouco menos covarde. Melhor agora, Lucas? Viu mesmo, tipo, prossiga. Tipo, se eu fosse escolher uma pessoa em quem eu botaria mais destaque, na minha opinião, nesse filme, é o Neville. Porque ele simplesmente foi o cara. da onde a gente menos esperava foi que saiu o maior herói. Pra mim, ele foi o herói desse filme. Tipo, eu ri muito quando... Vocês estão me ouvindo? Não. Então, sim. É porque eu tô tudo caladinho. Então, eu achei... Eu ri muito aquela hora que ele chega lá e estão os comensais tudo, tipo, pra vir. Aí eles veem que tem a proteção e ele fica, tipo, curtindo da cara deles, tipo, ah, eu sou o cara, vocês não vão conseguir me pegar, ha, ha, ha. Daí eu ri muito naquela hora e também eu achei, eu super chorei quando o Lorde vem com os comensais e pergunta, né, se alguém quer passar pro lado dele e tal. Daí ele vai e fala assim que... Eu não lembro mais direito, mas ele fala assim que... Mesmo que o Harry tenha morrido, quem o amava de verdade, ele vai... Tipo, quem amava mesmo o Harry sempre vai estar vivo nos corações. Ah, eu vou chorar. Não, eu vou chorar. Sempre... corações de quem amava ele de verdade. E aquilo, tipo... Foi como uma luzinha que tocou meu coração. Senhoras e senhores, temos uma locutora chorando. Aquilo tocou meu coração, porque, tipo, era o último filme. Tava todo mundo triste com aquela história de, tipo, ah, Harry vai acabar. Então, pra mim, aquilo foi como uma mensagem para os fãs de que o filme, a saga, tava acabando, mas que Harry sempre vai viver nos nossos corações, ele sempre vai estar ali com a gente, porque foram muitos anos, foram 7 livros, 8 filmes, muita história, muito aprendizado, muita coisa que ficou pra gente. Então acho que cada fã tem seus momentos, tipo, tem as melhores partes, todo mundo, querendo ou não, que assistiu, que leu, aprendeu alguma coisa. Filho, eu te amo também. Enfim, todo mundo aprendeu alguma coisa. Ficaram lições, ficaram... Até a gente, cara, amizades foram formadas, casais foram formados. Muita coisa aconteceu graças ao Harry Potter. Então, mesmo que a saga tenha acabado, ele ainda tá vivo dentro da gente. Ele nunca vai morrer. Eu falei demais. E falou incrivelmente bem. Então, quem se disponibiliza a falar depois dessa bela fala da Geisa? É, do mesmo modo que o Lucas se empolgou falando dos comensais, a Geisa se empolgou falando da mensagem subliminar no filme. Subliminar, não pro mal, mas pro bem, né? Então, galera, acho que mais alguém aí quer falar alguma coisa? E com isso a gente termina a primeira etapa da nossa rádio. E esse foi um apanhado um pouquinho pra todo mundo que teve a oportunidade aí de curtir os sete filmes. Quem não curtiu ainda, a gente recomenda. É sempre bem legal. E voltamos logo mais com mais informações, mais quadros, mais diversão e mais palhaçada para vocês. Essa é a Rede Radiofônica Bruxa, a nossa RRB, e a gente já volta. Hogwarts, Hogwarts. E mais um bloco da nossa querida RRB chegando com a nossa anterior convidada mais que especial, Anne. E agora com um antigo monitor que, sem dúvida, todos gostam, um atual diretor de formidável performance, uma excelente pessoa, um excelente aluno, um excelente jogador. Bem-vindo a mais uma RRB, sua segunda RRB, Hugo. Olá, olá, Lucas. Fico quase comovido com os seus comentários sobre a minha pessoa. Nada mais que justo. E junto com esses dois diretores sensacionais, esses dois jogadores sensacionais, eu tenho comigo dois locutores sensacionais, que são o nosso querido mestre regente do RPG, Guilherme. Eu. E nossa querida Anne. Opa! Oi! Que bom! Volta. Pega. Ei, calma, vamos rebobinar. Rebobinamos. Como sai segredo? E nossa querida Nick. Oi. Mas, então, Hugo, bem-vindo a mais um quadro da RRB. E, primeiramente, assim como a gente fez com a Anne, a gente quer saber de você como é que está sendo essa experiência do Jovan como diretor da Corvinal. Ah, está sendo muito, um pouquinho trabalhoso, mas vamos firmes e fortes, né, até o fim. É para isso que estamos lá. Então, e mais um ano começando, né? Mais um ano letivo aí vindo, professores vindo com tudo, a Anne quebrando todos os alunos na aula de feitiço. E você, como é que tá sendo essa experiência aí de mais um ano ensinando os alunos de Hogwarts? Ah, agora estou dando aulas de transfiguração no sexto e no sétimo ano, que são bem calmos, quase não são muitos alunos. Quase não aparece na aula, né? Quase não aparecem nas aulas, são alunos muito revoltados com a vida, aparecem de vez em quando e ainda xingam o professor, mas é normal, comum, mas quem sabe ainda meus sonhos se realizem e eu volte a dar aula de Herbologia. Ok, então eu quero saber agora da Corvinal, peço até desculpas aos meus amigos locutores aí, passando na frente várias vezes na pergunta, mas fala pra mim da Corvinal, como é que ela tá vindo esse ano aí pra Copa das Casas? Ah, nós estamos vindo com tudo, querido. Já. Já estamos. Ui. Oh, peraí, gente. Gente, quem está em pauta sou eu. Vamos de novo. Hugo, lembrando que minha namorada está na conversa, então. Kika ela. Tem alguns planos, parece que. Corvinos e grifinos pra se prepararem pra essa intercasa. Caramba, os planos. Eu ainda nem decidi as coisas. Né? Meu Deus, esses boatos correm mais rápido do que os meus pensamentos. Sou poderosa, cara. Tá, eu acho que isso é muita fofoca. Mas, enfim, estamos negociando ainda, eu com a diretora da Grifinória, estamos nos entendendo sobre essa parte de intercasas, né? Porque. Enfim, Corvinal em primeiro, né? Grifinal tem que tentar o segundo, né? Assim. Eu concordo. Hugo, conta pra gente como é que tá a preparação da Corvinal pro campeonato de quadribol. Então, recentemente a capitã do time, a Léa, que é Lia, a pronúncia, enfim, fez todas as seleções e estamos nos treinos aí. Eu acompanhei o primeiro dia de seleções para ver, né, quem estava entrando, quem não estava. E vi que já temos ali alguns bons participantes. E o time já está completo? Aham, uhum, já está completo. Também o time reserva também já está completo. Eu lembro que, se não me engano, o Vini estava comentando que estava treinando os mostinhos. Sim, estão sendo treinados. Por favor, porque não dá. Querendo ou não, né? Nunca, a Corvinal nunca foi muito famosa pelos seus feitos. Depende. No mas, querida, no quadribol, quando eu entrei, Corvinal andava. Ah, andava no passado, né? Mas agora, cara, presente, tudo vai mudar novamente. Nossa. Corvinal cara, nas aulas, que... é Corvinal na intercasa e Corvinal também no quadribol, ok? Eu gostaria de perguntar para a diretora da Lufa-Lufa, como está o preparativo na casa dela? Para as intercasas, para o time também, né? Eu gostaria de saber como que tá ali. Poxa, eu respondi mais cedo, você não estava presente, desculpa aí. Ixi! Então, porque eu sou obrigado a você. Porque você tem que ouvir o que eu estou dizendo. E eu não pude ouvir o que você está dizendo. Que tipo de concorrência desleal é essa? Que tipo de lufana é essa desleal? Eu nunca, não sabia que também a Lufa-Lufa era conhecida por essa deslealdade nas competições. A Lufa Lufa tem qualidade de todas as casas. Nós temos monstrinhos sonserinos, nós temos grifinos, corvinos, tá tudo junto lá. Ponto pra passar falando por cima nisso, de todo mundo. Falando nisso, lembro de uns lufanos assassinos que estavam aparecendo esses dias. Eu fiquei assustado, confesso, fiquei assustado. Bom, como vocês puderam perceber, a diretora da Lufa Lufa simplesmente fingiu não ouvir a minha pergunta. Então, eu vou passar a ignorar seus futuros comentários. Não por desmerecimento da pessoa dela, e sim. Outra, outra. Tudo bem, depois desse momento. Depois desse momento. Desse momento UFC. A gente teve que intervir aí, usando o nosso trator, especialmente adquirido para momentos tensos na RRB. Por isso, a gente vai começar outro quadro agora. Antes que alguém morra aqui, ou tenha que chamar o Anderson Silva. Mas, enfim. Então, Anne, bate-bola ou jogo rápido? Eu vou falar uma palavra e você vai ter que falar... Enfim, vou falar alguma situação, palavra, tema, o que for. E você fala a primeira coisa que vem pra cabeça e que seja importante pra você. Vamos lá. Bate-bola ou jogo rápido? Uma cor? Amarelo. Um nome? Anastácia. Uma matéria? Feitiços. Um personagem? Eu gosto do Lupin. Uma marca de televisão? Panasonic, eu viajo no mercado. Ok, um diretor. Um diretor? Que tipo de diretor? Só responde, ela é tipo... Fala, cara, Dumbledore, pronto, Dumbledore. Cara, só... Tá bom. Um grifino. Um grifino, ele tá impressionando. Você, pronto, Lucas. Um sonserino. Cara, o Abbas, pronto, primeiro que veio. Um corvino. A Julie Blue, falecida. Todo chora. Uma felicidade. Ah, terminar a escola. Uma tristeza. Ter que deixar a escola, não ser mais aluna. Um animal. Um animal texugo. Pokémon. Não sei. Jigglypuff. Um Digimon. Aí é força barra. Patamon. Calma. Um feitiço. Feitiço? Lumos. Uma poção. Ai, polissuco. É, bom. Mais algum? Já está bom de passar, de fazer ela passar vergonha. É. Já deu, né? Já deu. Tá bom. Já fui humilhada publicamente? Beijo, mãe. Ai, gente. Então, agora nós vamos Hugo, para o... Hugo, vai lá. Hugo, vamos... Segue, então. Pergunta... Não, desculpa, Giovan. Nós dois, Hugo, vai. Vamos fazer... Giovan, quem é Hugo? Giovan, enfim. Ok, vamos lá, então. Vamos fazer esse negócio dar certo. Bate-bola, jogo rápido, eu e você agora. Uma cor. Azul. Um nome. Hugo. Uma menina. Ai, Mayara. Um menino. 100 meninos. Um cantor. Elliot Smith. Uma banda. Evanescence. Um sonserino. Ixi. O Luigi. Um grifino. O Henry. Um lufano. O G. Um professor. Giovanna, porque eu sou egocentrista. Uma cantora de funk. Ai, eu não sei de quem canta funk hoje em dia. Mulher Melão. Uma novela. Não vejo novela, mas Maria do Bairro foi polêmico na minha vida. Uma tiquitita. Nem sei. Não sei o nome de ninguém. Caramila. Pato. Um padrinho mágico. A Rosa. Não sei o nome. Um seriado. Isso, a Vândala. Skins. Um programa de computador. programa de computador, abaste as atualizações de vírus foram atualizadas. Um momento importante na sua vida. Ah, um momento importante? Ai, não sei. Às vezes tudo são momentos importantes e quando eu penso não foram tão importantes. Então, talvez o momento que seja importante não seja tão importante. Então, eu não tenho muitos momentos importantes. E alguém importante? Alguém importante? Uma amiga off chamada Agatha. E esse e foi mais um bate-bola, jogo rápido. Parabéns, Hugo, você saiu pelo menos melhor que a Anne. É, porque a diretora da Lufa-Lufa, eu confesso. Ela foi incrível, ela... foi muito linda e você não pode falar mal dela. Só ela... isso, não tem espaço. Acabou o assunto, parabéns, galera. E terminamos mais um quadro. Acho bom, jogo rápido. Não vou deixar falarem mal da minha namorada. E continuando a RRB. É, olha só. E aí, pra qual quadro a gente vai agora? Fofoca. Momento fofoca. Hugo. Precisamos saber de você. Fofocas. Gente, eu não sei assim atualmente as fofocas que estão em jogo. Eu simplesmente não trabalho para equipes de fofocas como Gossip Girl e como o Profeta Diário. E o que, que você acha das atuais equipes de fofoca? Eu acho que elas, às vezes, são um pouco ovo. Mas às vezes elas dão no cheiro, né? Porque são muitas fofocas, são muitas pessoas e no fim muitos são ignorados. Eu acho que deveria ter muito mais massa de revista, de folhas e pergaminhos com fofocas. Então, galera, chegamos ao final de mais um bloco da RRB. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, muito mais, muito mais. Então, ficam os nossos agradecimentos, meu, do Guilherme e da Nicole, para você, Anne, a participação sensacional. Desculpa as brincadeiras, desculpe os exageros. Você sabe o quanto você é especial, não só em on, mas em off, para todos nós aqui. Então, muito obrigado pela participação. Hugo, muito obrigado também pela sua participação mais uma vez, sensacional. Mais uma vez trouxe um clima super legal aqui para RB. Então, valeu mesmo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Algum recado, Gui? Algum recado, Nick? Não, por agora não. Não, eu só queria agradecer e mandar eles tomarem cuidado agora que começa de fato as obrigações dos diretores e tal. Em breve, provavelmente vai ter provas no cliente. Tá. Enfim, é. Então já a gente volta com mais um bloco da nossa RRB. Um abraço, um beijo e aguardo pela gente. Tchau, tchau. Tchau. Que polêmico. Ai, Nick, posso fazer um comentário sobre a sua voz? Parece voz de sapatão. Tem que fazer aquele tchau Teletubbies, assim. Tchau, Lucas. Tchau. Tchau, Guilherme. Tchau. Tinha que ser a N, né? Quem mais podia ser? Eu sou a Lala, eu sou amarela, tá? Você nem Teletubbie tem, porque você é azul. Eu sou o céu, querida. Eu fingi, para mortinho tudo, ali. Gente, para tudo e presta atenção em mim. Vamos começar que o trator parou. Pessoas vestidas de zumbi indo pra shows de rock. Isso é um carnaval em Curitiba. Em 5, 4, 3, 2... Faltou um número aí, não faltou não. Péssimo, Nicole. Péssimo, você nem falou nada, você só riu. Lógico, faltou um. É. Não, tá. Você fala, tipo, não, seus idiotas, essa é uma RRB. Eu tenho que ser bruta, né, velho? Ser bruta, não, tem que falar, o ponto de animal. Ô, seus animal. É, animal, fala animal, vai ficar massa. Falar besteira. Velho, que risada, velho. É igual um pombinho, né? Aqueles pombos da pracinha. A Alfana é muito bonitinha, né, cara? Acabei de acordar. Oh, meu Deus. A gente tá fazendo um debate sobre os livros, ou sobre os filmes. Espero. É só falar, vou aí, eu não preciso saber o que você vai fazer. Aumenta o microfone. volume do microfone. Ah, eu vou aumentar aqui. Vocês fiquem cientes. Uma matéria. Uma matéria. Hã? Quem morreu? Me responde, uma matéria. Feitiços! Não, não dá certo. Ok. Opa, tava Davi? Tava mutado, gente. Tava mutado. E eu morrendo de falar faz 15 anos. Você não tem noção. Eu falava, velho. Faz 15 anos que eu tô falando, velho. Eu nem lembro mais o que, é que eu tava falando. Nem um pouco você chega. Voltou! Tá aqui, né, gente? Eu coloco no mudo. Vocês não são obrigados a ficar ouvindo a minha desgraça, né? Exato. O que, que você tem a dizer sobre isso, Davi? Vai. Pois é, como o Lucas mesmo brilhantemente citou o Snape, eu acho que ele não, foi o maior exemplo de como se pode dizer, de inteligência... Em relação a feitiços, né, que eu posso ver ali. Porque... Eu tava falando das meninas de 12 anos. Ah! Parei! Tô ligada que o Davi gosta de pegar umas menininhas também, né? Oh. Pois é, isso que eu perguntei. Por quê? Tá aí, Davi. O que você acha do... das meninas de 7 anos? Quer dizer, do Harry Potter 7.